talento. Com vocês, Mano Igor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É, véi, continue ouvindo. Tenho algo a dizer, Mano Igor. Ouçam. Vamos que o som não pode parar. Pensamos para agir e não agimos sem pensar, como muitos por aí. Ouçam. Salve, salve, salve, salve. Mais uma vez pedindo licença pra chegar, tá ligado? 2013, que é o rap nacional, rapaz. Mano, tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, meu Deus, por ter me dado o dom do rap, de poder me expressar positivamente, seguindo sempre em frente, sem olhar para trás. O passado já era. O importante é agora, e o futuro só pertence a Deus. Para chegar ao perfume da rosa, é necessário trilhar pelo espinho. Deus estará sempre abençoando o seu caminho, Não viva de aparências, não viva de ilusão. Tenha Deus dentro do seu coração. Aposente o canhão, mano. Fazendo revolução no mundo das trevas. Sejam bem-vindos.